Há uma coisa que eu quero dizer, mas as palavras vezes somem no caminho. Eu só quero mostrar meu sentimento a você.